Histórias com vida, vidas com história. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 horas e às 17 horas. E reposição no último domingo de cada mês, às 4 horas da tarde. Histórias com vida, vidas com história. Um programa CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova. Bom dia a todas e a todos os ouvintes. Bem-vindos ao 19º programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Hoje temos o gosto de estar à conversa com o Sr. Arlindo Garcia Abreu. O Sr. Arlindo reside na localidade de Maruge, sede da freguesia com o mesmo nome. É um profundo conhecedor da história da localidade e é também sobre isso que vamos conversar ao longo deste programa. Vamos abordar também uma antiga profissão do Sr. Arlindo, que era bastante usual na freguesia de Maruge. É uma profissão que, por várias razões, já não é muito frequente. Trata-se de vender carne pelas feiras e não só. Em Maruge sempre houve bastante comércio, particularmente em carnes, mas também de fatos, sapatos. Mas ninguém melhor que o Sr. Arlindo para nos informar sobre tudo isto. Como tantos outros, teve uma experiência em outro país e até outro continente. Como tantos outros, partiu à procura de uma vida melhor. Também já nos vai falar sobre todas estas experiências. Hoje passa a sua reforma em Maruge e muito bem, cuida dos seus animais e da sua quinta. Vive com sua esposa, companheira de uma vida, a Senhora Teresa. Como já teve a oportunidade de perceber, o 19º programa está recheado de histórias e vivências muito interessantes. Sem mais demora, vamos então ao que interessa, ouvir todas estas histórias e experiências. Fique para nos ouvir. Histórias de vida, vidas com histórias. Bom dia, Sr. Arlindo. Podemos iniciar esta conversa pelo início da sua vida, não é? Nasceu, onde nasceu e em que data? Nasceu aqui em Maruge? 21/8/45. Olha, vê. E aqui em Maruge? Nasceu aqui em Maruge? Aqui em Maruge. Olha, você tem essa data, a data de nascimento. Quer dizer, não é só de nascimento. Nascimento é só um ano. A data de aniversário aí na ponta da língua. Eu nasci a 20. Okay. Na cédula está 21/45, é a data que eu tenho para qualquer momento, tenho que pôr essa. Exatamente, porque foi registado um dia depois, não é? Olha, nem foi muito mal. Havia nessa altura quem fosse registado. O meu filho que está no Brasil, sim. Esse nasceu no dia 3 de janeiro e depois no dia 28 de dezembro. Ah, mas isso tinha mas a ver... Era para ir mais cedo para a escola e ir mais cedo para a tropa. Exatamente. Afinal, a tropa... No, pois, isso quando estava ali no início, fim do ano... Foi lá para a América, tanto o meu filho mais novo também não foram à tropa. Pagaram só, porque eram imigrantes. Agora na escola teve... Pois havia muito quem fizesse essa questão de quando era no início e no fim, três dias. Mas mesmo sem isso... Ele entrou com 5 anos. Claro, depois tinha essa altura de ser registado em dezembro. Mas mesmo, pronto, e há várias situações, mesmo quem não era nessa questão do início e do fim do ano, também haver essa questão de poder, pronto, ir uns dias depois, nem sempre era possível ser registado por essa altura, não é? E o Sr. Arlindo nasceu numa família de quantos irmãos? 5. 5 irmãos. Era o mais novo, o mais velho, do meio? Eu era o mais velho. Epá! Nasci mais cedo. Nasceu mais cedo? Foi não? Primeiro a atravessar a fronteira. Nem sempre. Pois. Olha, nem sempre o filho mais velho, pronto, na altura o filho mais velho não sei como é que era, mas às vezes é o que tinha mais responsabilidade, ficava a tomar conta dos seus irmãos. Tenho 17 anos a mais que a mais nova. 17, olha, ainda é uma diferença grande. Muito bem, e já agora fale-nos já acerca da sua infância. Andou na escola primária, chegou... Na escola primária, aqui no Maruge, onde aqui em Maruge. Onde é hoje a funerária. Ah, aquela é a funerária. É lá, pela capela mesmo. Ah, já sei. Aí a escola era aí? A minha escola foi aí. Foi aí que fiz a 4ª classe. Olha, muito bem. Era a escola dos rapazes. Havia duas escolas. Era de rapazes e de raparigas. Uma de um lado, outra do outro. Isto porque, por volta de que ano? Se você está-me a dizer que nasceu em 45, aí por volta do ano 52, 53? Foi... Talvez, 53, aí, 54, eu, em 58, acho que foi quando eu saí da escola, não. Você ainda tem uma boa memória, ainda se lembra dessa altura? É, lembro. Oh. Então foi quando foi feita a capela. Ok. Eu lembro-me do homem que andou a fazer o altar, nós, eu e a malta da minha idade. Da sua idade, íamos, claro. Íamos para lá à noite, que o altar de, lá da capela foi feito de noite. Ele ia para ali. E depois esse senhor casou com uma moça cá de noite até. Foi feito de noite, era. Ou seja, o altar era feito de noite, ficava lá a dormir o senhor, não é? Ele devia ter, pronto, aproveitar que aquilo exigia mais paciência e claro, não ser... Não andar muito à pressa, que não tudo. Não, e não ser enquadrado com ninguém, pois? Então ele... fez aquilo, foi feito tudo de noite. Uma bela história. É. Então, eu dava-me a dizer que havia duas escolas, uma para raparigas e outra para rapazes. Eram juntas uma à outra? Era uma no fim? Era pegada só separada, não é? Claro. Era, ou seja, nos intervalos ainda dava para os rapazitos e as raparigas de se juntarem. Não, naquele tempo não havia intervalo. Não havia intervalo, mas não havia mistura assim. Okay. Depois há que foi quando fizeram as escolas novas, aí há que já era rapaz e rapaz. Já era tudo junto. Não se lembra do ano de inauguração destas escolas aqui, não? Não, essas aqui não. Essas aqui. Ok. Muito bem. Até viveu em Maruja e sempre viveu no mesmo sítio, viveu em vários sítios? Não, vivi em vários sítios. Olha, nasci ali numa casa que era a casa da minha avó, no Boco. Ah, que agora é uma casa de turismo, não é? Ok. E depois daí fui para uma casa que chamam o Passadiço. Muito bem. Depois aí de passadiço há que viemos para essa casa de onde é o Casa de Turismo. Ah, tu ainda viveu em alguns sítios. E depois, daí há que fomos viver para a casa que hoje que é do meu irmão, do João Alberto, lá no Torre. Sim, lá acima, pé da capa. Foi a última moradia aí que a gente teve. Muito bem. Até quais foram os primeiros trabalhos? Pronto, depois andou na escola até à quarta classe, não é? Ou ainda fez mais? Foi até à quarta classe? Não, foi só naquela altura, não havia... Muito bem. Até quais foram os primeiros trabalhos que teve? Pronto, porque na altura também não saía da escola para ficar em casa a dormir, não é? E quando estive em casa, ia para a fazenda ajudar os pais, enquanto não tive trabalho, íamos para a cultura. Depois saía da escola, diz, não é? Pois, aí, ajudava os pais na agricultura. Ajudava os pais, depois então fui para Oliveira, onde era a eletromecânica, onde está aquele chinês, aí era a oficina de mecânica. Okay. Aí já comecei a aprender. Ou seja, começou como ajudante, não é? Pô, claro. Mas começava logo como mecânico. Já não percebia nada daquilo e saí mais cedo lá, porque naquela altura... A gente já começa, quando eu saí lá, eu tinha uns 17 anos, por aí assim. Ah, tu com que ano mais ou menos entrou, que você diz que foi? 14 anos. 14. Daí eu chatei-me lá, eu começou-me lá a conspirar comigo esse engenheiro e agarrei e fui-me embora. Fui para os Álvares. Para os Álvares também era mecânica? Era mecânica, mas só trabalhávamos praticamente só para eles. Eles tinham máquinas, tinham caminhões, geralmente era só para eles que a gente trabalhava. Mas você depois, aqui, quando foi para os Álvares, já fazia alguns serviços, não é? Já fazia alguma aprendizagem? Já, se rascava algumas coisas. Você lembra-se de gostar de ser mecânico, de ser uma coisa que foi e gostava de fazer? Era isso e marceneiro que eu gostava de ser, ou carpinteiro ou marceneiro. Sim, tinha essas duas ideias. Mas lembra-se de quando começou na mecânica, com os tais 14 anos, pronto, e foi. Lembra-se de que era uma coisa que gostava? Gostava de carros, da mecânica? Era, gostava, e foi até a reforma. Dos Álvares, estive lá até ir para a tropa, no fim de vida, tropa. Fui para lá novamente. Mas isso à tropa já lá vamos, pronto. Mas esteve lá a trabalhar então até ir para a tropa, não é? No Jalva? Até 66. E com que idade é que tinha quando foi para a tropa? Aí uns 20? Tinha 20 anos. 20 anos. Já agora, outro assunto. Antes disso e antes de ir para a tropa, aí entre os 16, 18, 19, como é que os jovens, particularmente aqui em Maruja, nesta região, como é que os jovens se divertiam por essa altura? O que é que faziam? O que é que havia? Opa! Tempo passava, pelo menos acontecia-me a mim, não me deixava andar na rua. E se eu um dia, ainda me lembro uma ocasião, que andei todo, saí de manhã, só entrei à noite, para acabar que eu fui para a tarefa, que eu nunca me lembro na vida. Mas a minha mãe, o meu pai, eu peço que nunca me lembro, o meu pai dá uma palmada. Pois já era diferente, depende da relação. A minha mãe tinha um feitio, graças a que já. Você não podia sair. Não podia pisar, nem eu nem meus irmãos, não podíamos pisar o risco, senão. Mas não se lembra de alguma coisa que acontecia aqui por Maruja, que às vezes até podiam ir com os próprios pais, não sei, e às vezes os pais levavam os filhos, não sei se acontecia consigo. Não, quer dizer, o. Bom, o que é, como é que é que diz? Naquela altura. A gente, pronto, era, a vida era essa, a gente divertia-se quando era aos domingos, às vezes havia esse rapaz, como já lhe disse, para a gente, não tínhamos outro pretendimento, era mandar vir o conjunto, que era muito caro, assim, pois, e a gente tinha medo, às vezes, de não conseguir. Pois. Então mandava vir um acordeonista, depois as moças arranhavam bolos, faziam bolos, fizeram batalhas claro. E era assim. Fazia-se dinheiro para o acordeonista e fazia-se só a gente queria era que fazer dinheiro para o acordeonista. Claro. A partir que chegasse para onde já estávamos. Tudo que viesse era lucro, não é? Não queriam, ficar, não queriam ficar era com prejuízo. Pois, não queríamos ficar, não. Por acaso não aconteceu. Arranjámos sempre dinheiro que chegasse para isso. Mas, muito bem. Era assim a vida e pronto. Bom, era o que dava também na altura, não, também na dias altura, de muito trabalho. Não, grandes abertimentos também naquela altura. Que... Pois estamos a falar, se você tinha 18, 19 e pelo ano 64, 65. É, por aí assim, 63, por aí assim. Mesmo mesmo que as pessoas quisessem divertir-se, que já também não havia muito dinheiro por essa altura, não é? Bom, a gente, eu andei de bicicleta, pedal até em patrão. Pois é, isso que eu lhe ia perguntar. E qual é que era o meio de transporte que utilizavam aqui? Já tinha bicicleta? Então, como é que você ia para Oliveira? Estávamos a trabalhar. Até ir para a tromba fui de bicicleta de lado. A partir dos 14 foi sempre, já tinha bicicleta e ia sempre de bicicleta para Oliveira. É, aí já tinha bicicleta de lado. O caminho já era este dois, ou era outro? O quê? O caminho de Maruja a Oliveira já era este não, dois? Não, era isto. Era esse, só aqui em Magdan. Pois. Não era alcatroado, exatamente. E olha, aquela subida fiz já algumas vezes em cima da bicicleta, naquela altura tinha uma palma. Outras vezes já a rédea, não, se fosse mais cansado ou fosse com mais tempo, não era fácil. Então, olha, depois só fui da tropa que comprei uma motorizada ali na Chamusca, uma insuficiência. Então essa parte já lá, senhor Lia. Então foi para a inspeção militar quando tinha 20 anos. Ainda se lembra da data da inspeção, que vocês já viram que é bom ir em datas? Foi quando acendei praça, foi em 3 de abril de 66. Aí você, essas coisas, pô. É, tinha, foi. A memória é invejável. E assentou praça aonde? Quando saí, e depois fui para Coimbra. Em Coimbra. Estive lá 2 meses e meio na recruta. Ah, depois de lá fui para o trocamento. Você aí em Coimbra, você em Coimbra ainda conseguia vir a casa assim quase todos os fins de semana, não é? Mais ou menos perto. Tanto lá como no entroncamento. Depois foi para o entroncamento. Havia facilidade também, comboio era ali mesmo ao pé do quartel. Pois. E pagava-se, não se pagava muito. Nunca viajou sem bilhete. E depois... com medo do pica. Era isso que eu queria dizer. A gente tirava bilhete e entrava-se. E metia-me no quarto de banho. Na casa de banho. Lá o revisor a bater na porta do outro. Estou mal disposto. Depois, às vezes, outras vezes, quando víamos, depois, quando fui para Lisboa, tirávamos só o bilhete até ao entroncamento. Mas... E depois do entroncamento, mas chegava, quando chegávamos a Coimbra. E olha, então mostra lá o bilhete, olha, esqueci-me de adormecer. Não, virávamos o bilhete ao contrário. Olha, e assim poupavam dinheiro, às vezes numa semana que tivessem gasto mais uns trocos, poupavam. Ou ficavam com mais dinheiro para o fim de semana. Queria, nessa altura eu tinha que expor meus pais lá que me abonavam, que dava. Claro, claro. E depois, sim, quando fui para Lisboa, aí eu já ganhava um dinheiro lá. Lá já ganhava fazer dinheiro. Serviços pois. Assim lá para, sim, sim, sim, para sim. Os oficiais. Ok. Até sabia. Então, senhor, diga-me uma coisa, agora voltando um bocadinho atrás. Então, você, quando começou a trabalhar na eletromecânica e nos Álvares, o quanto é que ganhava por essa altura? Coisas poucas, não era? Até eu, quando saí do engenheiro, naquela altura, ganhava 17 escudos por dia, ou por aí assim. Depois fui para os Álvares ganhar. Eu não tenho noção, mas isso é pouco, não é? Ganhar 30. Ah, foi ganhar quase o dobro. Foi ganhar quase o dobro. E depois, durante o tempo da tropa, não, depois aumentaram para 40, passado um tempo. E depois, mesmo no tempo da tropa, aumentaram para 60. Ou seja, você continuava, enquanto estava na tropa, continuava a receber de lá? Não, nos Alpes, eu vinha, quando vinha de férias. Ah, já percebi, já percebi. Quando vinha de férias, tá, eles próprios, mesmo no tempo da tropa, ainda me aumentaram. Sim. De 40 para 60. Olha, porque não o queriam, não, não o queriam perder, não é? Não o queriam perder. Depois, houve uma, já no fim da tropa, lá de cima do Joaquim Fernandes, vieram perguntar se eu queria para lá ir trabalhar. Joaquim Fernandes. Joaquim Fernandes, para Vodra. Sim, sim. E eu isolei-os ali, disse, olha, que passa-se isto. Se até ao fim de semana no resolver, claro. Não, e já sabia quanto ia ganhar de 60 para 95. Pois, pois. Naquela altura. E você disse onde estava, foi correto, olha, vou ganhar X, se vocês quiserem, pois, pagar o mesmo. E eles pensavam que era conversa, pois. E então... Foi. E fui. Mas isso já foi depois da tropa, não é? Já. Então quanto tempo é que você ainda esteve na tropa? Estive 3 anos menos 3 meses. Então teve 2 meses em Lisboa, em Coimbra, depois foi... 3 meses e meio, depois 5 meses e meio em... No entroncamento? No entroncamento, depois 27 meses no Raul, em Lisboa. E 27 aí, meses. Se calhar em Lisboa já não viria todos os fins de semana, não é? Não, mas, não, aí não. Às vezes... Mas quando vinha com medo de férias. Pois. Claro, também não compensava, era isso que eu lhe ia dizer, vir só 2 dias de Lisboa não compensava, não é? Isso perdia o tempo na viagem. Perdia o tempo, e já, às vezes aproveitava primeiro, experimentava, porque ali ao ralo não havia hipótese de apanharmos boleia. Claro. Se dava, dava, se não dava, íamos para essa cabanha. Chegou a apanhar muitas boleias? Ainda apanhei muito mesmo. Ainda me lembro uma ocasião, apanhei uma boleia aqui para cima, mas tive que ajudar a carregar um carro de tijolo. E era se queria. E agora é que me lixaste com ele. Diz assim, moço, eu dou-te boleia, mas ajudas-me a carregar primeiro. Mas eu não sabia. Sim, claro. Lá para o ali, não sei, para ali, ok? Sim, sim. Para lá, e mal parecia. Eles não pediram, só que eu lá que... Claro, claro, sim. Para ajudar. Uma história engraçada, também não morreu por causa disso. Ah, claro, né? Que não. Ainda era um homem novo. Muito bem. Sr. Lino, depois, por esta altura da tropa, já namorava, não é? E casou-se depois de vir. Ainda se lembra da data do seu casamento? Não lembro. Em 3 de maio de 1970. Você também sabe as datas, quase todas, até agora ainda não falhou. Casou aqui em Maruja? Sim. Pois, na igreja, sim. Na igreja, aquela de Maruja e Vigarinho. Muito bem. E por essa altura, em casa, a boda depois, a parte da comida foi aonde? Também foi... Os pais da minha mulher. Estava a dizer que a boda, até a parte da comida, foi em Nogueirinha, não é? Também? Sim, em casa do meu sogro. Em casa dos seus sogros. Havia essa tradição na altura, não é? Ainda se dizia. Ainda hoje há quem mais velho, quem diga essa piada. A parte da moda já não querem saber. Sim. Juntas meio das pessoas e... Claro. Eu acho que hoje, até lhe digo, cada vez menos as pessoas se casam também. Só aquela gente que tem ainda aquela ideia de... Cada vez menos. Não, mas eu digo-lhe até, pessoas mais velhas, às vezes no café, há muito até quem diga essa piada, às vezes, estamos ali na brincadeira, nem tem a ver com a conversa de casamentos, paga o pai da noiva, paga o pai da noiva, lá está, porque na altura era assim que acontecia, não é? E era antigamente era a tradição era esta. Exatamente. E o noivo pagava. Eu casei só uma, a mais nova que não. Que nunca quis casar, nunca casou pela igreja, mas outros todos casaram. Claro, mas isso não, cada um o dois, e o que está no Brasil, esse também não casou. Okay. Também foi civil só. Mas o que lá está, o mais novo rapaz e a que está ali em Viseu, esse foram pela igreja. Você disse uma coisa interessante no outro dia, e é verdade, que é o amor não se vai buscar à igreja, não é? Ah, pois. Não é por se casar, pronto, não é por se casar que vai correr bem. Para mim, isto é só uma questão de tradição e claro. Dos pais, da parte da noiva. E acaba por ser uma festa bonita também. Eu não gostei claro. dessa parte. Agora, e até para mim aquilo não me trouxe nada de novo, porque se a gente não gostasse dela, não era aquilo. Se eu gostasse dela, ela não. Isso não era isso que ia buscar. Olha, um bom ensinamento para os mais jovens. E era maio também, não é? Ainda estava algum calor. Ou não, neste dia, não se lembra? Não é? Se lembra se estava calor neste dia, 3 de maio? Em maio é capaz de estar. Não, estava um dia bom. Não me recordo, estava um dia bom. E depois, no fim de casar, continuou a trabalhar como mecânico, certo? Sim. Ainda trabalhou como mecânico. Eu trabalhava lá em Vodra ainda. E depois, como disse, trabalhei lá até... Agora foi 74 ou 75, por aí assim. Ou 25 mais ou menos. E depois há que... Saiu. Ainda me lembro, e lá joguei Fernandes, o Américo Tomás e o Salazar. Ah, isso já foi antes. Irem lá à casa do Joaquim Fernandes, que eles podia ser alguém ali com influência, com empresas. Campinha, aquela coisa das fábricas. Pois, claro. E ele era muito é perto. Pois aqui o Salazar também era daqui perto, não é? Santa Combadão. Santa Combadão, exatamente. Não era bem saber, era Vimieiro. Vimieiro. Vimieiro, sim. É. E na altura que estava a dizer, então depois saiu porquê? Saí porque foi o meu pai naquela altura, e ela já tinha falado, havia Câmara de Feirantes. E essa Câmara de Feirantes acabou. E o meu pai nunca foi pessoa com coragem assim para. Tinha medo de tirar a carta. Depois perguntou-me se eu queria vir para. Era baixo, filho mais velho e tal. Fazer a sociedade com ele. E... Mas então, aí essa sociedade já no negócio das carnes. Era, e já a mecânica ficou de parte. E pronto, e vim fazer essa. E foi a coisa pior que eu fiz. Foi na altura, foi. Pronto, mas olha. Pois, se calhar estava lá a ganhar bem, não é? Não, não, era, não foi bem isso. Foi eu. Vá lá. A gente dava-se bem e havia boa. A gente, você e o seu pai, certo? Hã? Estava a dizer a gente, quando diz a gente estava-se bem, você e o seu pai. Pois, bem tudo. E depois que a gente veio para aqui, as coisas complicaram-se. Mas se calhar muito tempo. Porque o meu pai e a minha mãe pensava que eu ainda era aquele menino que tinha que obedecer, tinha, quando vinha das feiras, acontecia, tinha que ir para a fazenda, nem se lembrava que eu tinha filhos e era casado. Você também, nessa altura, já tinha filhos, não é? Pois, já, quando vi lá acima, já trazia dois, os velhos. Exatamente. E então, a partir que eu comecei a dizer que não, estragou-se tudo. Exatamente. Depois, quem pagava as favas era a minha mulher, que era a que me cinzava claro, a mim para que ir. Que eu destabilizava para você não fazer, que eu tentava convencer. Pois, imagino. Então, mas nessa altura trabalhava com o seu pai no negócio das carnes, já tinha até uma carrinha frigorífica. Não, essa altura ainda não. Isso quando é que foi na carrinha? Pois, eu não sei, eu estou-lhe a falar pela sua conversa de 74, 75. As carrinhas frigoríficas já foi para 80 e poucos. Então, mas como é que vocês faziam nesta sociedade para esta altura? Pronto, que é também o assunto. Tínhamos uma caminhonete onde havia umas caixas de madeira e outras de ferro, onde. Mas eram os senhores que. Eram você e o seu pai que cuidavam, que criavam os porcos ou compravam? Não, comprávamos os porcos. Houve uma altura que comprávamos os porcos às portas, matávamos, depois vinha aí o veterinário, carimbávamos. Como assim? Às portas, ou seja, as pessoas criavam e você passava? Era isso. Ali, quando, no casal, travancinha, falem para. Se calhar as pessoas até já os criavam com essa intenção e os vender depois. Na altura havia essa possibilidade, hoje não há. Pois, as pessoas deixaram de criar muita gente para fazer isso. Deixou, era o dinheiro e vinha mais. Sim. E acabou. Ou seja, vocês passavam, compravam os porcos depois. Íamos nos escolas e matavam-se em casa. Matavam-se em casa. Pronto, fazia-se aquele tratamento todo ao porco, não é? Pois. Coisa com o maçarico. Com o maçarico, tirar a pele. Era proposto pronto. Vocês também cortavam e assim? Então, não era. Nas feiras era tudo cortado ao e depois então pegavam nessa carrinha que ainda não era frigorífica, nas caixas de madeira e de ferro, e iam vender por aí. Pois, tínhamos mercados, né? Feiras próprias mesmo, com assento mercado. Aí tinham feiras próprias. Aí para ir a determinadas feiras, por exemplo, vou dar aqui. A que feiras, mais ou menos? Onde é que o senhor costumava vender? Olha, começar aqui para Oliveira, íamos para Avô, Midões. As carras aqui à volta todas, não é? Íamos ali Mangualde, Canas, Nelas, nessa altura. Nessa altura tinham que pagar alguma coisa para vender nessas feiras, ou falar com alguém? Tanto tínhamos. Pois? tinham que pagar uma cena. Pagavam, por exemplo, à Câmara ou assim? É, a Câmara. Havia um senhor, que um empregado da Câmara, que vinha receber o... Sim. Aquela importância que eles circulavam. Claro. No fim de cada feira ou por mês? Não, no princípio da feira passava e cobravam aquela importância. Que... Claro. Não havia ninguém a escapar a isso. Senão os outros também achavam estranho, não é? Não, senão os outros também ficavam injustiçados. Que... Deve ter a pôr as manilhas a enroscar. E quantas pessoas? Pronto, na altura Maruja era. Pronto, tinha uma grande tradição neste negócio da venda de porcos. Não sei como é que se pode chamar isso, porqueiros. Como é que chamava na altura? Vendedores. Esse nome não é bem porqueiro, era Magarel. Magarel? Magarel. O mercado é chamado Magarel. Olha que interessante. Senhora Linda, e por essa altura, pronto, era tão tal Magreve, que era uma função, uma profissão bastante utilizada, bastante usual aqui na freguesia de Maruja. Quantas mais pessoas não se lembra de outras pessoas que vendiam porcos assim? Havia muita gente que vendia. Então, olha, esses homens que foram comigo, todos eles vendiam. Que era o Fernando Correia, era o Manuel Cesário, era um chamado Muscas. Todos esses vendiam carro. Amílcar, também tinha aqui um Amílcar. Isso era aqui de Mogarinha, o Amílcar, era o Manuel Xaninha, depois acabou, ele ficou a filha, a Arlinda. Ah, sim, a Arlinda, que hoje estão os filhos, é um filho só. Sim, o Luís. É o Luís. Mas também o Lourenço, o Fernando Pinante, tinha aqui apontado assim. O Fernando Pinante, ali também, que se morreu, ainda estava lá. Muito bem. E havia aí, pronto, o meu pai vendia, havia um tipo, dois tios meus também vendiam. Mas vocês davam-se todos bem entre vocês, não é? Podia haver às vezes uma troca de opiniões, mas... Havia mercado para todos, não tinha problema para ninguém. Na altura também havia... Esse mais velho, essa gente mais velha, há que às vezes gostavam mais de implicar... Agora a malta mais nova... É normal, já é normal. Diferente, não é? É normal, estou a perceber. Já não. Porque a malta não sei qual é. A cultura era pouca ainda. As pessoas. Vinham de outra geração também. Não se culpavam nada. Se calhar não estavam preparados para aceitar novas ideias, jovens. Não, é que não se culpavam nada uns aos outros. Acho que para mim era isso. Interessante. Interessante. Mas para além destas pessoas, onde vocês passavam ao domicílio, não é? E traziam os porcos, havia mesmo aqui. Criadores de porcos, não é? Que vendiam muito, você tinha-me falado aqui. Depois disso, essa coisa acabou, os criadores, e começou a vir os aviários de porcos. Pois. Pois você falou-me aqui de um senhor Ernesto da Pova das Quartas. Ah, esse não criavam, esse ia buscá-los, a gente encomendava-lo, ele mandava-os matar. E já os trazia todos? E a gente já os trazia preparadinhos. Depois de matar. Também me falou aqui de dois irmãos, que era o Zé Manel e o Carlos. O Carlos. Também é assim. Um já morreu, o irmão, o Carlos. Esse ainda continua aí a vender, o Zé Manel. Oh, interessante. Esse ainda continua. Tem um talho ali em São Romão, até. Você ainda se lembra mais ou menos quanto é que se pagava, por exemplo, na Feira de Oliveira? Para lá estar a vender? Opa, né? Isso eu não foram sei, e daquela altura, uns 20 ou 30 escudos. Quanto é que era o quilo da carne de porco, mais ou menos? Naquela altura era barato. Naquela altura, o que eu penso, pois nem tenho assim bem a noção. Ainda tenho bem a noção, mas é interessante, porque na altura as pessoas também não tinham muito dinheiro, não é? Na altura as pessoas também não tinham muito dinheiro. Naquela altura, tinha que vender barato. A moeda ainda era mais ou menos forte. Pois, mas ganhava-se. Mas depois, já a última. Quando eu fui para. Quando eu fui para a América, ainda era em escudos. Já o carro, por exemplo, um quilo de lombo já era 500 e tal escudos. Já era um bocado. Já valorizou, pronto. Mas estou-lhe a dizer, mas mesmo antes do 25 de Abril, e pelo aquilo que vou ouvindo de outras pessoas mais velhas com quem vou conversando, é que as coisas também não podiam ser muito caras, porque a maioria das pessoas, havia quem tivesse, mas a maioria das pessoas também não tinha muito dinheiro, não é? Então, porque você sabe que a reforma ainda não foi há tantos anos. Pois, exatamente. As pessoas tinham que trabalhar até morrer. Pois, tinha que trabalhar até morrer. Reformas não, ainda se lembra mais ou menos quando é que foi... Acho que fora, mas foi só depois do 25 de Abril, não é? Foi só depois do 25 de Abril. Pronto, e as pessoas também tinham menos dinheiro. Quem era comerciante, e Maruja era uma terra de comerciantes, não, aqui, também aqui, não vendia. Aqui as pessoas geralmente. Havia uma ou outra, aquela pessoa. Ah, já bastava. Que andava na enxada e tudo. Ah. Essa gente vivia mal. Era um bocado complicado. Agora, no geral, as pessoas, tudo tinha o seu negócio. Pois, é isso. Mas a gente vivia mais ou menos. Por ser uma terra de comerciantes, também tinha essa vantagem. É, não é? E toda a gente. Agora, havia aí outras terras, onde se calhar vocês até iam vender, não é? Que as pessoas, se calhar, não tinham tanto dinheiro, porque se calhar não havia tanto comércio, não havia tantos comerciantes, eram pessoas mais do campo. Depende das lugares, claro, também. Claro, vocês também, isso também iam vendo, não é? Havia muito comércio, havia tanto trabalho, assim. Claro. Tudo dependia, não é? Já agora, e só por curiosidade, visto que havia tantos vendedores em Marujo, não só de carne, mas também, nunca vendiam em Marujo? Cá? Não, então. E nem, por exemplo, imagino que havia até clientes que tinham a capacidade... Não, aqui podia vir gente, às vezes que não quisessem vir encomendar, depois a gente trazia a casa. Mas nunca pensaram em montar aí uma feira, ou sei lá, algo desse não, género. Ainda montaram, ainda houve aí, lá em cima era o sapato meu. Pois, é. Ainda começaram, mas aquilo nunca deu nada. Como havia, não é? Como temos falado, havia tantos vendedores aqui, podiam-se lembrar... Quando faziam a feira de São Bartolomeu, era só anual, era aquela feira, mas... Aquilo pois, não deu grande continuidade. Aquilo que deu nada. Porque é que acha, visto que tem esse negócio, porque é que acha que a venda ambulante de carne diminuiu bastante e hoje é quase residual? Isso diminuiu, a gente já esperava disso, na altura, por causa dos supermercados. A partir que mataram os supermercados, vai em um supermercado, você compra a quantidade que quer. Exatamente. Sim, pronto. Agora, pronto, esse, como estava a falar, desse o Luís, nessas rendas lá, à beira mais e tudo, ao quase onde não há supermercado. Claro, claro. Então, ainda a gente, o filho da Arlinda, pois é, isso, Luís, sim. Vão para esse lugar e as pessoas, de vez se deslocarem. Até porque nestas aldeias também o que acontece é muitas vezes muita gente idosa, com dificuldades de mobilidade, sem carro, aproveitam, e é um bom, é um bom. E depois ele disse nem só carne, vendia o preço que ele queria e aquilo enganava as pessoas. Essa parte já não sei, mas por exemplo, se for um supermercado, já não. Supermercados, esse tipo de negócio, e fazer-se para a Oliveira já não faz sentido nenhum. Não, você ir vender carne para a feira da Oliveira hoje já não faz sentido nenhum, porque sai da ainda feira. Ainda lá vão, ainda lá vão. Alguns que lá vão, ali da polva, tudo. Claro, não sabia. Ainda, quer dizer, eu estou a dizer, não faz sentido nenhum na minha cabeça, né? Porque a gente sai disso da feira, tem ali 4 ou 5 supermercados onde pode comprar tudo. Pois, não é? Ali na Feira de Oliveira, essas pessoas, esses gajos que lá vão, pronto, ali há aquela gente que ainda gosta de comprar aquela carne e estão lá aqueles a fazer aquelas batacas. Que é mal, o pessoal mais antigo está habituado a isso. E tal, e pronto, mas, já percebi, ou seja, comer agora, logo ali. Geralmente pessoas que vão comprar... Comprar para trazer para casa é que é difícil. Já percebi. Estou a perceber, porque ainda no outro dia me disseram uns senhores de São Gião que vão à Feira da Vide, compram lá a carne, mas também a comem lá, uns torreiros. Pois, pois é, isso é que. Aquela ainda tradição ainda de fazerem isso, fazerem uma fogueirinha e tal, exatamente. E assar e fazer exatamente. Mas você, ainda nesta altura, quando trabalhava com o seu pai e se ia para as feiras vai-se muito cedo, não é? Claro. Às vezes vai ser muito 4:30, 5 da manhã. E por esta altura já tinha filhos, ficavam com a sua esposa? Pois. Pois. Já tinha, na altura já tinha filhos. Enquanto fui com o meu pai, depois, na altura, depois separou, na altura separámos. Sim, o negócio, sim. E depois era só eu e a minha mulher. E geralmente, os filhos geralmente ficavam. Vendiam vocês, pois. Quando separou eram vocês os dois. Só nós dois. Depois, o meu filho ficava com a minha sogra. Muito bem. Muito bem. Depois, saldo chegou. Você teve quantos filhos, senhora Linda? 4. 4 filhos. Olha, um bom número. Eu também sou 4 irmãos. É. Sou mais novo, também sou 4 irmãos. E já agora, e você ainda se deve lembrar, não sei se lembra, acho que também era uma referência importante. Quem é que começou? Ou seja, teve que haver alguém a ser o primeiro, não é? Foi na sua altura? Foi meu avô. O seu avô? Como é que se chamava? O pai da minha mãe. Como é que se chamava? Ainda se lembra? Francisco. Francisco. Foi o primeiro aqui a começar com o negócio das carnes. Foi o primeiro a matar porcos e, pronto, era a minha avó que ia também vender. Sim, sim, e vendiam. E ele, porque ele vendia um salgado vivo. E foi, conta, foi, pronto, sim, eu ouvi. Claro. Só vendia o gado vivo e a certa altura eles compravam pequenos, grandes, tudo. E depois aqueles grandes às vezes já não podiam levá-los porque era gado que já custava a transportar. E agora o que fizeram? Começaram a matar. A matá-lo. A matar e a levá-lo já. E a levá-lo para as feiras. E pronto, e foi daí que. Pois começou, depois foi chegando outras pessoas. É. E lá, Francisco. E lá começou. Senhor Francisco. Foi a primeira pessoa. Exatamente. Foi, e morreu cedo, coitado. Pois, com 34 anos. Ah, porra, bem cedo mesmo. E nesse ano, essa minha avó morreu primeiro dois filhos com a meningite. Pois na altura a saúde. Depois morreu ele, esses dois garotos, com a minha mãe, ela tinha 11 anos. Antes de morrerem, pediam ao pai para lhe deixar meter a mão no bolso. Quando metia a mão no bolso, ficavam-se. E já tinham 4 ou 5 anos. Olha, na altura os hospitais também não tinham as mesmas coisas, não havia as mesmas condições de saúde, não, felizmente. Não havia vacina. Pois, não havia vacina, remédio. Agora, remédio também agora não sabia. Não, porque há, não, não, porque também há as vacinas também já previnem isso. Eu tomei vacina. Sim, sim, também é obrigatório. Sim, é obrigatório. Pode haver pessoas que apanham, muito raramente pode haver pessoas que apanham, mesmo pessoas que apanham. Sim, sim, sim. A raiva não é obrigatória, mas há muitas pessoas que tomam, depende, não é? Depende da situação. Depois, então, o senhor Arlindo emigrou, certo? É. Foi para a América com que idade? Fui lá fazer 45, tinha 44, fui lá fazer 45. Eu fui em abril e em agosto fiz 45. Muito bem. Pronto, para tentar, não é? Na altura, porque é que se emigrava? Para tentar dar um futuro. Com 45 já não era bem para si, se calhar era mais para os seus filhos. Não é que era muito rascado, mas eram 4 filhos. Pois é, isso. E não, eu não ia ter hipótese de dar um curso aqui. Claro, exatamente, exatamente. E eu, olha. Arriscou. Arrisquei, e graças a Deus foi bem para mim, foi bem para eles. Mas pelo só, a única que não quis ir foi a que está em Viseu. Foi lá, durante férias, que não gostou. Mas não quis, não é? Como me dizia no outro dia, se soubesse como é que ia ser a despedida e se não tivesse pago o bilhete, já não ia. A sorte é que já tinha pago. A sorte, quer dizer, aquela altura foram 200 contos de cada eu ganho. Era muito dinheiro, então não era? Ainda hoje é quanto mais na altura. E eu, então, nessa altura, disse: bem, tenho uma tal relativa que já não vou restituir esse dinheiro. Pois, imagina os filhos todos mas a chorar. Foi difícil. Ui. Um homem está guardado para cada coisa, não é? Mas é coragem, temos de ser corajosos. Quando se quer muito uma coisa. Eu, a gente aqui é com a mulher sempre um atrás do outro. Claro. Pois para lá pensar como é que iria ser a vida diferente. E eu nem quero que me leve. Mas já passou, não é? Passou. E valeu a pena. E valeu a pena. Quanto tempo teve na América? Tive quase 27 anos. Então, entendo, foi algum. É, eu, você, olha, já agora. Fiz 89. Vê, você é bom em data, já sabia. 2015. É. Então regressou da América em 2015. E lá também trabalhou como. Como mecânico. Como mecânico, mas. Sim. Depois você há um bocado disse logo no início da conversa que foi até. Pronto, da sua vida toda. Tirando aquela parte das casas. 8 meses numa casa e o resto do tempo. Mas diga-me uma coisa. 6 anos mais ou menos noutro. Mas você. Depois foram lá ter. Depois foi lá ter. Não, depois eu estive passado lá 8 meses. Há 8 meses. 8 meses sem eles, depois ao fim de 8 meses eu já tinha lá uma vida mais ou menos organizada. Então eles já foram, já. Claro. Sem. Acredito que não tivessem sido 8 meses fáceis. Claro que não. Pois, mas pronto, aí já tinha a esperança de... Não, já lá estava, já estava a trabalhar, eles eu emagreci, não sei se foi 15 ou 16 quilos. Pois, habituado à comidinha da mulher, não é? E o sofrimento, os nervos também, tudo isso influencia. Tudo isso cabeça, não, a pensar quando é que vem. Sei, mas sabe quantas horas eu fazia durante quando eu fiz durante 8 meses? 12 horas por dia. E mesmo assim, naquela mas só que naquela casa pagavam as horas a mais. Eu até me ir embora fiz 10 horas todos os dias. Pois, mas pronto, também recebi as horas a mais. E trabalhei quase até aos 70. Eu parei em maio de... Vou lá, em maio de 2015... E fazia 70 anos em agosto. Você diz-me aqui que regressou no dia 3 de agosto de 2015. Sim. Por um e-mail, trabalhou até aos 69, muito bem. E regressou quando tinha, pronto, veio cá fazer os 70. Vim fazer aos 70. E hoje passa aqui em Maruja a sua reforma, para a sua quinta, dos seus cães, de vez em quando vai ter os filhos. E já lá fui duas vezes. Pois, vai voltando. Só não fui mais agora por meter-se isto do Covid, da pandemia. Não, das operações. Mas mesmo a pandemia, se estivesse lá aí nessa altura, também não era fácil. Mas foi mais por... Mas você pôs próteses nas pernas. Tem que ter cuidado que agora apita no aeroporto, tem que ter aquele papelinho. Eu tenho ali um quarto. Pois, apita as próteses. Muito bem, e está aqui muito bem, também veio passar a forma à Bela Terra, que é a sua terra, não é? Que é a sua terra. Ah, claro, não. Sempre foi a sua intenção. Eu sou frango, se eu vinha cá a casa, porque já o deixei. Já deixei feita quando fui, e tinha cá uma filha ainda, uma neta. Agora, eu sou frango, se não tivesse cá a casa, e a filha cá, eu tinha lá a minha casa também. Mas diga uma coisa, quando foi para lá, os 45, 46, foi sua intenção ficar até à reforma ou ainda não pensava nisso? Vamos ver o que é que vai dar. Ou já era a sua intenção na reforma voltar? Não, eu pensei sempre em voltar. Okay. Sempre. Foi a minha ideia, porque eu tinha cá a casa, tinha uma filha ainda cá também. E a questão e foi sempre, a minha ideia de voltar. Agora, caso, se os filhos têm todos, se não tivesse cá a casa, se não tivesse... Aí, isso digo-lhe que não... Ficava por lá. Então, você vivia lá longe agora? Tem lá a maior parte dos filhos. Tem os netos, tudo. Claro, exatamente. Não tinha lógica vir para aqui, e os filhos lá, e os netos e tudo. Olha, agora que quando melhorar disso das pernas, o que tem que fazer é... Passar lá dois, três meses, quatro, depois vir cá. Não, problema, não, eu não gosto. Não gosto, o problema é que não tem lá casa, não é? Tinha que ficar em casa dos filhos. Não, é isso aí, não há problema. Ele tem lá um quarto disponível para mim. Eu posso ir ter. Esse, o que está no Brasil já me disse. Uhum. Pai, vem para aqui dois, três meses. Para o Brasil, não, mas não, é um mês. Não, e sabe, pois temos aqui o vivo. Pois, exatamente. Temos deixado alguém. Claro, claro. Sim, sim. E sabe que esta questão de continuar a cultivar, continuar a ter os animais, essas coisas também é bom para a saúde. Não é, para manter as pessoas vivas. Isso é, parar não é morrer. Não é que isto compensa o mundo, porque fica caro, não é? Sim, ainda, mas também é um entretenimento. E cada vez mais. Olha, mas sabe o que come e também é um entretenimento para se manter. É essa a vantagem. A gente saber o que come e é um entretenimento. Porque não é? Você vai comprar um frango, vai comprar um coelho. Pois, não sabe. Você não sabe se aquele frango estava bom, se estava mal. Verdade, o coelho, se como ele é que foi criado. Se tinha o mal da tinha ou não. Verdade, não sair a pele. Sim. Mas eu acho, eu vou-lhe continuar a insistir no mesmo, Sr. Arlindo. Continuo a achar que também é importante para a saúde mental e física das pessoas. Quanto mais vezes. Porque a pessoa mexer-se. Eu não digo cultivar 50 quintas. Eu arranjo aqui uma estrangeirinha com uma mangueira, depois comprei à ponta uma mangueira daquela que bate os bombeiros, que é moleável. Agora ponho-me toda a trabalhar, o jardim rega, de manhã reguei tudo. Seja toda à volta da casa. Que você tudo. Vivia, vamos ver, noutras circunstâncias, num apartamento onde não tinha quinta, não tinha horta, de manhã, se não tivesse que acordar para ir fazer essa regra, se calhar ficava na cama mais um bocado. E todos os dias à tarde a gente dá uma voltinha ainda. Hoje, e a caminhada também. Vamos dizer, eu agora não é tanto, porque ainda não me sinto assim capaz de. Pois, casa de operação. Mas íamos até Vares e até àquela capelinha lá do Sr. Fátima. Pois. Mas esse também, olha, e já agora também fazer um bocado de publicidade aos ouvintes, mas esse também é o objetivo do nosso projeto, aquilo que você faz, não só a questão da caminhada, como manter-se ativo na quinta, se calhar já não cultiva como cultivava se tivesse muito mais força, nem precisa. Não, mas mantém-se ativo, percebe? Quando tem alguns filhos em casa, pois, é isso. Cultivar com mais quantidade. É diferente. Mas mesmo assim, Você não calcula a quantidade de tomate, de pimentos, o que ela já deu. Você se calhar, e o que ali há ainda é uma coisa louca mesmo. Mas é bom que os mantém, ativos. Isso é envelhecimento. E uvas ali, agora tem aqui esse perdão. Agora tem que fazer a vindima, está quase. Não, é só. Aí são de comer. É uva de mesa, é moscatel e a outra. Como é que é? Ferral. É as únicas casas que eu tenho, mas é só para comer, não é? Ah, não faz vindima. Eu cheguei aqui a apanhar 800 litros de vinho aqui nesta quinta. Pois é, tem aqui bem espaço para isso. Aqui um gajo a tomar-me conta da quinta que de vez de compor estragou. Pois. Derreteu tudo que havia de vida. E eu quando vi não apanhava um poceiro de cacho. Ter uma vinha, cuidar de uma vinha há que saber, não era, não é tinha fácil. Vinha ali naquela estrada, não, mas dizer, não é uma coisa e tinha fácil. Os bordões, tinha aqui, estava tudo cheio de videiras e boas, e quem acertava, quem pedava, quem acertou, eu acho que fazia isso tudo. Ninguém houve uma altura, olha, um velhote. Porque há pessoas que parece que andam toda a vida e não aprendem. Um dia eu chamei, já morreu há muitos anos, esse senhor chamava-me João Banana, chamei-lhe para me vir pedar e tudo. Eu quando cheguei da feira, fui ver e ele disse, faço melhor do que isso, qualquer que está. Eu disse, está aqui uma vergonha. Estou a pagar para fazer. Comecei eu a... Mas eu sabia, eu tinha uma ideia e sabia, porque um senhor que andava naquele meu pai, que eu ajudava a pedar e a empar, e eu vi, e ele era um artista. Como é que se chamava? Chamava-lhe por alcunho Borreguinho. Borreguinho. É. E era daquele Marujo? Ele vivia ao museu hoje, sabe? Ah, sei. Ele vivia aí nessa casa. E você aprendeu a ver, não é? E eu com ele... Ficou com uma ideia. Só que a gente, por exemplo, enquanto não precisa mesmo, tem medo de claro. Se meter às coisas. É verdade. Então... Nessa altura eu disse, mais ninguém vai mexer aqui nas videiras a não ser eu. E foi, a partir dali, eu ajudava, eu aqui empava, só tinha os filhos naquela altura, estava em casa, ajudava-me a chegar as coisas, mas nunca mais ninguém. Pois já foi fazendo, não é? Às vezes para pedir para fazer, para ainda ficar pior, vale mais fazer você, não é? Não, em fazer, eu ganhava... Só para limpar o limpeiro, coisa assim, há um homem que vem aí e dá-me sempre uma limpa ajudinha. São pessoas que estão mais em consciência daquilo que fazem. Agora, de resto, você consegue fazer tudo. Hã? Agora, de resto, na agricultura, você consegue fazer tudo. E a esposa, claro. Ela ainda é mais artista do que eu, porque ela... Bom, a minha vida nunca foi na agricultura. Bom, sim. A profissão, mas ela com a mãe, ela já que fazia. E aprendeu muita coisa, olha. E hoje, digo mesmo, hoje é muita coisa, também custa dela. Exatamente. E não há problema nenhum em admitir isso, não é? Uns fazem melhor umas coisas, outros fazem melhor outras, é o quê? Não, mas eu não tenho medo de fazer qualquer coisa. Nada, não tenho receio. É um sinal. Nisso não tenho... Muito bem, Sr. Lindo. Vou à última pergunta que faço sempre. Estamos aqui a chegar ao final, que é... estando hoje à conversa com o Sr. Lindo, com uma pessoa com bastante experiência e que até foi lá fora e tudo, várias coisas, várias histórias, várias experiências, queria lhe fazer uma pergunta. Que conselhos daria, por exemplo, para quem nos está a ouvir, a um jovem ou uma jovem que está agora a iniciar a vida adulta, 20 e poucos anos, que conselhos daria... Para tudo, seja pessoais, seja na questão profissional, alguém que, mesmo que não seja seu familiar, seja. Pronto, que conselhos daria a uma pessoa que está agora? Alguém, olha, você já tem quantos agora? 75? 77. Alguém com 77 anos, que conselhos daria a uma pessoa que está agora a iniciar a vida adulta? Opa! Essa pessoa que está a aconselhar hoje uma vida, eu digo-me. Que tenham responsabilidade naquilo que fazem, que não se metam em problemas, em drogas, que olhem para os que têm a seu encargo. E para mim, isso é o essencial, não é? O essencial é ter responsabilidade e ter a cabeça no lugar para saber ocupar o seu lugar. Exatamente. Isso é. Agora, claro, já sabe que isso depois das drogas e tudo isso. Há várias problemáticas, não é? Mas antigamente. Essa malta jovem é hoje uma grande parte, não quer dizer que todos, mas malta. Antigamente também havia, né? E vocês também conseguiam viver a vossa vida e ter a coragem. Não, eu acho que o Sr. Lindo, e pelo que me conta a sua vida também, é uma questão de coragem. Muito bem, seria certamente muito interessante continuar esta conversa. Mas quando as conversas são boas, o tempo passa a voar e já estamos a chegar ao final deste nosso 19º programa. Para nós, enquanto projeto, foi um enorme gosto poder estar à conversa com o Sr. Arlindo neste programa. É um senhor muito interessante e simpático. Quero, em nome do projeto, agradecer-lhe por nos ter aberto a porta de sua casa e ter aceito participar. Esperamos também que tenha sido proveitoso para o Sr. Arlindo ter participado connosco. Foi muito importante por várias razões, desde logo por dar a conhecer aos mais jovens como funcionava o negócio antigamente, seja o das carnes ou outros, mas particularmente o das carnes, sem frigoríficos, sem eletricidade. Todos nós, mais jovens, temos muito a aprender com os mais velhos, como é o caso do Sr. Arlindo. Esperamos que tal tenha acontecido também com todos e todas as ouvintes. Esse é um dos principais intuitos deste programa. Histórias de vida. Vidas com histórias. Quanto ao CLDS 4GViver.com da Oliveira do Hospital, vamos continuar no terreno a promover o envelhecimento ativo e a combater o isolamento social das populações mais envelhecidas. As nossas atividades continuam a acontecer todos os dias com esse propósito. Quanto ao programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias, voltamos em outubro, na segunda quarta-feira do mês, com novos protagonistas. Votos de saúde para todos os que nos estão a ouvir e ouçam a Rádio Boa Nova. Histórias com Vida, Vidas com História. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 horas e às 17 horas. E reposição no último domingo de cada mês, às 4 horas da tarde. Histórias com Vida, Vidas com História. Um programa CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova.